Olá, galera, aqui é o Kid e eu tô trazendo um recado aqui para vocês, meus queridos ouvintes. Eu não vou nem editar esse áudio, eu vou deixar ele do jeito que ele tá mesmo, eu vou jogar, só vou tirar um pouquinho do ruído e upar para vocês. Mas a parada é o seguinte, eu meio que tô fazendo muitas coisas praticamente sozinho pra conseguir manter o programa em continuidade. Meio que o fato do Podvito estar sem internet e não está podendo me ajudar tá complicando pro meu lado, viu? Eu tô meio que sem tempo, tô tendo que fazer muita coisa, eu fico sobrecarregado porque eu tenho que cuidar do site, eu tenho que cuidar da edição, eu tenho que cuidar fazer as capas, blá blá blá. Praticamente sou eu que faço tudo, upo também os episódios todos. E meio que eu tô com dificuldade de fazer tudo isso sozinho. Também a gente tem uma equipe um pouco pequena de participantes dos programas. E às vezes rola aquela complicação de não ter ninguém para gravar e eu tenho que fazer um programa inteiro sozinho, como já aconteceu com História das Animações. Mas foi um programa proveitoso, mas deu trabalho de fazer, né? Então, fazer sozinho um programa inteiro é complicado porque é uma pessoa só trazendo conteúdo de um programa inteiro. Então, é bem, bem trabalhoso. E eu não estou conseguindo dar conta. Eu espero que vocês entendam. Então, eu não quer dizer que o programa vai acabar, não quer dizer que o Pode Animar vai acabar. A gente vai continuar fazendo o Pode Animar, só que vamos dar uma pausa por enquanto e vamos esperar o Pode Vito voltar com a internet dele, que aí a gente vai voltar a fazer os programas, porque ele vai estar me ajudando, eu vou ter uma pessoa me ajudando, eu vou passar a bola da edição para ele, e eu simplesmente vou ficar com o site e só vou upar os episódios para vocês. Mas, galera, é só isso, esse é o recado, essa triste notícia que eu tenho que dar a vocês. Mas não fiquem tristes porque a gente vai voltar. A gente vai voltar e quando a gente voltar não vai parar mais, sacou? Não se preocupem. Quando a gente voltar, a gente volta com força total e sem a pretensão de parar. A gente vai fazer de tudo para dar continuidade. A gente vai procurar alguém, uma galera aí para aumentar a equipe do Pode Animar e ter mais gente para participar dos programas e não acontecer imprevistos, como aconteceu dessa semana. Não saiu o episódio esse sábado porque pelo fato de todo mundo estar ocupado, de todo mundo estar com seus problemas e tal. E aí, pô, a gente só tem cinco pessoas para participar, que sou eu, o Pod Vito, que tá sem internet, o Rodrigo Barão, que ele teve um problema de saúde, não deu para ele gravar também, e o Kira, também, que tá viajando, e o cara novo, que é o Danilo, já tá aí revelado o nome dele pra vocês, que ele não tem internet, né? Ele ajuda, assim, algumas coisas, ele dá ideias, mas ele não tem uma. Não tem. Ele não tem computador, então acaba que ele tem um computador pessoal, então acaba que não dá pra. Fica complicado pra ele gravar, geralmente quando todo mundo pode, tal. Então, mas a gente vai estar vendo isso mais pra frente, vai estar vendo outras pessoas para estar fazendo parte da equipe, estar participando dos programas. Valeu? É só esse o recado e agradeço pela compreensão. Os que não compreenderam, não fiquem tristes, porque a gente vai voltar assim. Não acabou, pode animar, vai continuar. E é isso aí, galera. Valeu e até mais.